3520, puxa o VHF na meta. 3520, autorizado, puxa o VHF na meta. Salvador, ou 1173, pronto para o pushback acionamento. Posição Zonk. O Gol 1173, número 2, setor aguarda. O 1173, mantém a posição aguarda, número 2 do setor. Aguarda, Gol 1173. Só 3520, acionou com 172 a bordo, Maceió, 2 horas e 30 da tarde. Só 3520, autorizado, táxi Índia, porta, ponte espera, tá 1-0 pronto, que negão no 095. 1-0-95, portará pronto, no 4-0, tá 3520. tirar dessa maré. Pronto, tá 3520. 3520, autorizado, a linha ainda cola pista 0, evento 160 graus, 045. A linha ainda cola 5, ONU 173, autorizado táxi a Índia, reporta ponte para dono 0, pronto, que negar 10 no 5. Gente, autorizado táxi via Índia, Frontera, ONU 0, gol, ONU 173. É 3520 da Costa 37, controle de Salvador, 20.8. 208, 35, 27. Quatro de Salvador, bom dia, trânsito 3520, passa 1200 pés. 3520, bom dia, contato radar na decolagem, subavia sai da Buca para o nível 370. Salvador, gol 1173, compra de espera da 1-0. O 1-73 autorizado, linha decolagem, pretendo 0, vento 1-5-0 graus, 0-5. Sim, autorizado, linha área de decolagem, está 1-0, gol 1-1-73. Solo Salvador, é Oceaner, Oscar November X-Ray. Oscar November X-Ray. Oi. Pedi autorização para rebocar o avião que está na posição 13 do bate principal para a posição 11 do mesmo. Autorizado, reboque a porta térmica. November, cujino, Oscar November X-Ray. Na decolagem, sua avião sai da Salvo 1 para o nível 360. Ok, Salvo 1 para o 360. Possível manter a proa mais 3 milhas, ele está na formação à direita? Voo 1173, livre de desvio, após desvio autorizado, voo a Leda. Você viu Leda, 173. Para o 173 da Gol, precisa voar na proa 190 por 40 milhas, evitando a formação. Sente Gol 173, reporte no termo do desvio. Então, 3520, chama o centro do Recife, na frequência no 26.85. Confirme, 2685. Cotejamento correto, então 3520. Bom trabalho. O 973 submantém a nível de voo 340. Sobe e mantém 340, Gol, o 973. Salvador 173 da Gol, tem condição agora de aprovar a Leda. Gente, Gol 173, vou direto Leda. Gol 1973, chama Centro Recife, na frequência 125, decimal 1. Ocean Air Officer, November X-Ray, já na posição 11, parqueado. Obrigado, muito bom dia. Gente, bom dia. bom dia, tá 38 no meia. Tá 38 no meia, essa é a identificação dessa via, chegada Bomed 1 para o nível de voo 050. Via 050, poderia voar externo, senhorita? Negativo, estão 38 no meia. Doutora, autoridade? Autorizado ITAP. ITAP, obrigado. Rodas 38 ou meia voltada. Prossiga. Senhorita, liberaria velocidade em TAP. Selada, restrição de velocidade em TAP, são 38 no meio. Muito obrigado. Braço autorizado, TAM 3816. Ok. Autorizado o procedimento? Aguarde. A 3816, desce para 2000 pés, o ajuste 1015, autorizado sinal ILS, reporte e forma estabilizada. Forma estabilizada. 3816. 3816, chame torre 118, decimal 95. Mandou, obrigado. Bom dia. 3816, bom dia. Autorizado pouso 10, vento 130 graus 079, ajuste altímetro 1095. Boa, 3816. Thank you. Bom, número 1 autorizado, Guarulhos, via Pizuruna 0 Taubaté, nível de voo 360. Decola da Pizuruna 0, primeira curva direita, saída São, voo Lolê da Mótiva, Franco Conde 5405, controle Salvador, opere 120, decimal 8. Gol 1 no meu, no correto, tinha pronto para o estacionamento. Salvador, bom dia. O TAN 360, informação, Eco São Paulo. 3601, Eco, confere. Pronto, papel. Pronto. 3601, autorizado São Paulo, Congonhas, depois 120 para o Baga, após falta do plano, nível autorizado é o 360. Decola da Pistola 0, primeira curva à direita, na saída. São voo 1 no Lê da Mótiva, acelerando o transponder 5-4, 1-0, controle Salvador, opere 120, decimal 8. São Paulo, nível 360, Pesolu 10 é a primeira, pista 10, saída São voo, Lê da Mótiva, 5-4-1-0, transponder 208, controle. 3601, correto, chamando o feedback, acionamento. Camarada.